Salvador, 3280, táxi com rumo 50 pessoas a bordo, 1 hora e 50 de autonomia alternando redes. Tá, 3520, livre táxi, via Índia, ponto espera 198.95, ajuste altímetro 0909. Pronto, 0909, reporta pronto para todos do ponto espera 1895, tá, 3520. Salvador Buenos, da 3520, ponto espera pronto. 520, está autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 089. Autorizado, alinhar e decolar, da pista 10, da 3520. 520, decolou 41 no controle Salvador, 120, decimal 8. Bom serviço, Sereta, estamos 3520. Controle Salvador, buenas, eu estou 3520. 3520, boa noite, contato radar. Para o nível 170, autorizado direto Conde. 170, autorizado direto Conde, o TAM 3520. Atinge 1970, 20 milhas para Conde, Otan 3520. Controle Salvador, Otan 3520. Otan 3520, prossiga. Atinge 1970, agora 20 milhas para Conde. Zero, aguarde transferência de comunicação. Então, 3520, serviço radar encerrado, a 63 milhas sudoeste, correção nordeste de Salvador, Aracaju 1203. Aracaju agora em 1203, obrigado, bom dia. 9992, Boeing 1727. Cidade Piratiduna, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Ajuste 1018. Uno 61, autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, primeira curva à direita, cumpre o perfil da saída da EL, Leda, transição Motiva, piso 10, Taubaté. Aciona 5012 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. Rota 3601, autorizado São Paulo, nível de voo 360. Decola da pista 10, com o perfil da saída da El, Leda, transição Mótiva, Upslu 10, rota do plano. Aciona no transponder 5023, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360, Upslu 10, base para seguir a rota. Decola da 10, da El, Leda, Mótiva, transponder 5023, controle 108. Thank you. 9992, complete o sinal, está minha torre. 1895. 895. Salvador, bom dia, gol 9992, uma milha de fibra, baixada de Gol 9992, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 629, ajuste de altímetro 1018. 18, autorizado pouso, gol 9992. Autorizado, reporte de pronto táxi. Autorizado, reporte de pronto táxi. Gol 9992, follow 26, liberando a direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o gol 9992. Juliette, o gol 9992. 9992, aguarde para ingresso, previsto 03. Aguardar para ingresso, previsto posição 03, o 9992. Bom dia, boa noite, nós informação a Delta. 966, bom dia, família de contato. Rádio direto Duna, deixa para 2500, Brasil chama 018, cada sinal de LS, reporte civilizado. Em 2018, ano Duna, reportagem capturada, boa noite, nós temos. Taxista 3601 com 3 horas e 50 de autonomia, alternando com fins 175 a bordo. Taxista 3601, livre táxi via Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 08. Via Índia, até o ponto espera, 4995, 18, vazio, vazio, vazio. Gol 9992, observando o táxi do Airbus da TAM, ingresse Juliette até o portão 03. Airbus da TAM, Juliette, portão 03, o gol da TAM. Salvador, bom dia, tá 3601, lá com a ponte espera próxima. 3601, está autorizado a alinhar e decolar, zona 0, ventuna 30 graus, zona 09. Vem decolar zona 0, tá 3601. 3601, decolou 33, controle de Salvador, 120, decimal 8. 108, bom dia, vou tomar. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3601, decolado lá, da Elma, ótima. TAM 3601, bom dia, para o nível 360, cruzado direto. Subiram para 360 direto Leda, foi o que o especialista falou? Afirmo, está 3601, nível 360 direto Leda. 360 direto Leda, está 3601.